fé, bondade, mansidão, longanimidade, que é paciência, saber esperar, alegria, não vem de fora mais, vem de dentro. Então não tem problema se alguma coisa ruim aconteceu à volta, se alguém fez, se alguém não fez, a alegria permanece aqui dentro. São os frutos do Espírito Santo. E nós precisamos aprender isso como doutrina mesmo, como fundamento básico da nossa caminhada cristã, porque sem o Espírito de Deus, nós seremos guiados apenas pelo nosso espírito. E como lemos lá em Coríntios, o nosso espírito conhece todas as coisas da dimensão do homem. Mas é o Espírito de Deus que conhece todas as coisas de Deus. Se não tivermos esta vivência com o Espírito de Deus, nós nunca conheceremos as coisas de Deus. E esse conhecer não é o conhecer gnosco, intelectual, porque o conhecer gnosco, todos nós podemos. Existem universidades, eu fui em algumas universidades nos Estados Unidos, onde qualquer pessoa, inúmeras pessoas, estudam teologia. Então, por exemplo, numa delas, o professor entrou e disse: olha, nós vamos ter uma reunião amanhã, tal hora, só com os homossexuais. Então, aqueles que quiserem, vão ter uma festinha, vão ter uma celebração, e todos os homossexuais estão convidados. Se você não é também, pode ir, está aberto a todos. Num seminário, numa universidade teológica. Por quê? Porque os homens estudam teologia como se estuda qualquer outra matéria. Isso não é tão comum entre nós aqui, mas nos Estados Unidos isso é comum, estudar teologia numa universidade, mas sem nenhuma experiência com Jesus, apenas por curiosidade de uma determinada matéria. Plenamente possível uma pessoa dominar tudo sobre teologia, sei tudo, conheço tudo sobre isso, e na verdade não conhecer ao Senhor. O espírito do homem pode conhecer todas as coisas do homem, e toda essa matéria teológica pode estar apenas na dimensão do homem, mas só o Espírito Santo de Deus conhece tudo de Deus. E ao conhecer tudo de Deus e habitar dentro de nós, vai revelando a nós tudo acerca de Deus. E não é um conhecimento intelectual apenas, é um conhecimento experimental. É vida, é meu Senhor, é meu Pai, é meu Deus. É algo pessoal, porque Ele é uma pessoa. Então começamos a conviver com uma pessoa dentro de nós. Vivemos com uma pessoa ao nosso lado, mas vivemos também com uma pessoa dentro de nós. E esta é uma doutrina cristã: tem uma pessoa dentro de mim. Eu não preciso me sentir sozinho, eu não preciso ter dúvida, eu não preciso achar que ninguém vai me ajudar. Eu tenho uma pessoa dentro de mim, e essa pessoa é o Espírito Santo. E se eu quiser saber se ela está aqui dentro de mim mesmo, basta eu começar a ver os frutos dele em mim. Se eu não estou vendo os frutos dele em mim, eu posso pedir ao meu Pai que me dê o Espírito Santo. Eu posso dizer: tem alguma coisa, Espírito Santo, que está impedindo o Senhor dentro de mim de ser uma pessoa? Se tem, me mostra, porque eu quero eliminar. Eu estive ministrando quarta-feira na igreja de um pastor, pastor Paulo César Brito. É um pastor que há 10 anos eu caminho com ele. Ministro quase todo ano, eu ministro lá na igreja dele, algumas vezes. E temos uma amizade, um carinho muito grande. E em 1996... eu estive na igreja dele e eu recebi um convite para ir pastorear na igreja dele. Ele me convidou para ir morar no Rio e ser um dos pastores lá da igreja dele. Mas nós não tivemos direção do Senhor para isso. Era um tempo que a gente não tinha rumo nenhum. Nós não sabíamos direito ainda nada do que Deus queria para nós. Então aquilo pareceu ser uma porta de Deus, parecia ser uma coisa assim, é o Senhor abrindo essa porta. Mas nós fomos buscar de Deus direção e não veio direção de Deus, não veio paz. Mas nós continuamos no nosso relacionamento e todos os anos eu vou e ministro com ele lá, algumas vezes. E interessante que nessa quarta-feira eu estava lá com ele novamente, e quando eu cheguei, eles estavam numa reunião. Toda quarta-feira eles passam, os pastores, são 10 pastores de 10 igrejas em lugares diferentes, da mesma denominação, e eles passam a quarta-feira juntos. E havia alguns assuntos que estavam sendo conversados entre eles. E eu achei muito interessante como que cada pastor falava a sua posição. Cada pastor falava o que achava. E num determinado momento, o pastor Paulo César, que é o pastor líder de todo o ministério, colocou um assunto e até me questionou algumas coisas sobre uma determinada expressão, sobre uma determinada visão. E um outro pastor se levantou e disse: não, eu não concordo. O senhor não pode pensar dessa forma. O senhor, veja bem, a palavra de Deus diz assim, assim, assim, assim. Então, não é dessa forma. E, na verdade, ninguém estava discutindo. Estávamos todos conversando acerca dos assuntos da Bíblia. E eu me surpreendi pela forma com que eles caminham juntos. Há pelo menos 10 anos eu conheço aquele mesmo grupo junto. E como que todos eles podem se manifestar como pessoas individuais. Pastor, eu gosto desta música. Eu não gosto, eu não canto essa música. Porque essa música tem essa expressão assim, eu não concordo com essa música. O outro, pois eu concordo, eu gosto dessa música, eu canto, eu louvo o Senhor com essa música e falo isso mesmo. E eu fiquei, gente, isso é uma coisa bonita de ver. Isso é uma coisa que muitas vezes nós não vivemos em família. Por exemplo, com criança. Geralmente o adulto não trata a criança como uma outra pessoa. Trata como criança. Não e não. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Acabou. Nós não pensamos que é um indivíduo, é uma pessoa. E essa pessoa está tendo algum problema que está levando ela a chorar. Por que você está chorando, filho? Qual é o motivo? Qual é a questão? O que está te acontecendo? Uma pessoa. Tratar alguém como uma pessoa é extremamente necessário para um bom relacionamento. Então, se chega alguém estranho, certamente nós tratamos como uma pessoa. Pois não, como vai, tudo bem? Eu gostaria disso. Perfeitamente. Mas quando vai se aumentando a liberdade, nós nos acostumamos, ou nós costumamos, a limitar a personalidade do indivíduo. Não. E vamos tosando, vamos podando, vamos cortando, e principalmente em família. Não, ele quer isso, mas não estou nem aí, não quero. Mas a Bíblia nos ensina sobre pessoas, a começar do Espírito Santo. Como nós não temos muito hábito de conviver com as pessoas de uma forma tão intensa, em liberdade, se em determinadas instâncias alguém falar assim: não, mas eu não acho que é assim, eu acho que é assado, logo nós acabamos... Não quero caminhar com essa pessoa, não, porque ele não pensa igual a mim, ele não quer o mesmo que eu quero, ele não... E aí nós levamos para uma dimensão pessoal muitas coisas que são, às vezes, só na dimensão de uma ideia, de um assunto, de uma questão. Num ambiente de trabalho, nós vemos isso entre pessoas mais idôneas, mais maduras, pode até discutir um assunto. Mas depois, o relacionamento pessoal continua intacto. Essa realidade nossa é fruto da nossa alma ferida, cheia de machucados, cheia de defeitos. Alguém acha assim, alguém pensa assim, a gente já fica todo... A gente vai anulando a pessoa. E isso nós transferimos para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não percebemos, mas transferimos isso para o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é uma outra pessoa. Nós queremos ter o nosso jeito. Não, eu tenho o meu jeito. Senhor, sinto muito, eu tenho o meu jeito. E vamos apagando o Espírito Santo. E isso gera o que lemos aqui na palavra do Senhor. Entristecemos o Espírito Santo.